Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Outros Caminhos, aqui no canal 1 da Rádio Antenweb e também na Serra Mar Web Rádio. Edição para uma semana que, enfim, fica marcada. É a primeira semana completa do mês de junho. E nós então cá estamos para trazer aos nossos ouvintes, quer aqueles que nos escutam pelo canal 1 da Antenweb, quer aqueles que nos escutam pela Serra Mar Web Rádio, 3 horas de grandes músicas sempre, tendo em conta que estes são outros caminhos, não os caminhos comerciais habituais da música, mas são sim outros caminhos. A música que abriu o tema, aliás, o tema que abriu a edição de hoje, por acaso até é mais ou menos comercial, só que não é aqui de Portugal. Foi um grande sucesso na década de 1990, enfim, proposto por Zebda. A música chama-se Tombé na Chemise. É uma música que fez sucesso mais especificamente no ano de 1999. Enfim, eu por acaso recordo muito esta música quando passava na MCM. Ou na MCM, um canal de televisão francês. Vamos ficar com mais temas numa edição que hoje vai começar a dançar um bocadinho mais cedo e vai deixar que a música clássica venha um bocadinho mais tarde. É, tendo em conta que no canal 1 o programa vai disponibilizado às 14 horas de cada sexta. E vai para o ar na Serra Mar Web Rádio às 19 horas, aos sábados. Eu creio que assim mais para a noitinha é que sabe bem um bocadinho de música clássica, não é? Então decidi adiar esse momento, não para a segunda, mas sim para a terceira parte. E depois então para começarmos a dançar à grande. Bom, Zebda, como disse, acabamos de ouvir com Tombé na Chemise, tema de 99. Vamos agora dançar, como já disse, um bocadinho mais cedo, para fazer uma pausa e retomar a dança depois da música clássica. Aqui mais que lhe traz-nos One Love, com a sua cantora, Clara Morgan. Aqui mais que lhe é um DJ francês. Clara Morgan é a próxima voz que vamos aqui escutar. One Love é como se chama este tema. Do What You Like, a música de French Affair. Ela é que fez muito sucesso com uma música, agora não me recordo aqui o nome, não é assim como dizer, vamos aqui ouvir outra música. Do What You Like é um tema, vocês vão conhecer a voz com certeza. Ela fez muito sucesso no ano de 99, 2000, por aí, fez muito sucesso. E essa música foi o segundo single, que não teve uma lógica de tanta projeção como o primeiro. Mas pronto, enfim, vamos ficar então com French Affair e Do What You Like. Ainda para ver também um dos grandes temas da Rihanna, o primeiro sucesso, S.O.S. A música que tem uma inspiração na música do Soft Cell, Tainted Love. Esta chama-se S.O.S. E vamos também ficar, para fechar, com Stars, música para dançar dos suecos Roxette. Ora, destas quatro músicas, vamos lá ver. French Affair não foi de facto um sucesso de topo. Aqui Macri nem sequer é um single. Rihanna foi o primeiro sucesso, mas não tem nada a ver com os que vieram a seguir, não é? Por exemplo, o tema Unfaithful, por exemplo, teve muito mais sucesso do que este. Quanto mais seja, porque este foi aquele que lançou a intérprete e o outro foi o que consolidou a intérprete. Este nem é um sucesso de topo, portanto. E os Roxette, que trazem aqui num registro diferente do habitual, eles que até costumam ser mais românticos ou mais rock, trazem-nos num registro dance este tema Stars. E pronto, são então os próximos quatro que vamos ouvir nesta edição do nosso Outros Caminhos. One love. All around the world, I can't be. All around the world, we can't make it. North, east, west, and south, can't check it. All around the world, we can't make it. North, east, west, and south, can't check it. Chill out of the air, I'm waving high. You gotta let the music take you until you reach the sky. It don't matter who you are. Where you've been, 'cause you know how good it feels when the music takes control. We got one love. Oh,

aqui está, música do Roxette chamada Star. E antes ficou para trás SOS de Rihanna, também French Affair com Do What I Like e também aqui McLean com One Love. Grandes músicas que ouvimos nesta edição. Vamos agora falar sobre uma outra questão no nosso Outros Caminhos e permitam-me fazer aqui uma exceção à regra, porque eu vou trazer aqui um momento dedicado aos mais novos. Ora, não podia ser, porque era no dia 31 de maio e quanto muito a edição foi realmente gravada para o dia 31 de maio. Pronto, passou, como disse, na Serra Mar, até 1 de junho, mas quando eu gravei, não enfim, era antes, porque para o canal 1 foi para a sexta-feira. E disse-me então que, portanto, não fui a tempo, vou dedicar hoje um dos nossos blocos às crianças, vá, aos mais novos, como preferirem. Vamos ter aqui 4 temas, vindos de diferentes pontos do globo. Vamos ter aqui 4... Portanto, 4 temas diferentes, 4 pontos do globo diferentes, e que nos vão, digamos, deixar assim um bocadinho sorridentes. Nós já fomos crianças e já cantámos Ein Kleiner Krokodil, não cantamos, mas, enfim, músicas do género, não é? Portanto, musiquinhas, portanto, para crianças. E esta música é uma delas, portanto, a música que vamos aqui ouvir é desse mesmo exemplo. Das Kleine Krokodil, a música que fez-me sucesso em 2003, é de Schnappi Schnappi. E é um miúdo muito pequenininho que canta esta música. É verdade. Vamos depois até a França, isto na Alemanha. Vamos depois até a França ouvir a Ilona Maitre-Serre com o tema Alô Alô. Um tema bem diferente, já era uma adolescente, não é? Alô Alô, grande música esta. E depois vamos acalmar, vamos até ao Reino Unido para ouvir Declan Goldbraith, Tell Me Why, um jovem de 9 anos de idade. E ouçam, que voz é que ele já tinha na altura. Muito, muito boa. E sendo um grande cantor, acho lá que tenha sido a carreira musical. E já que esta musiquinha é mais calma, vamos até Portugal. Muito longe daqui, portanto. Ouvir a Ana Rita Prada, uma fadista de grande talento. O tema chama-se... Sabe-se lá. São 4 temas dedicados aos mais novos, já que no dia 1 de junho foi Dia Mundial da Criança. Como já disse, não pude fazer aqui uma emissão, não pude dedicar aqui um quadro às crianças, nem aos mais jovens, porque, pronto, porque a emissão original foi para o ar a 30... Aliás, nem houve edição, peço desculpa. Agora que eu estou a pensar nisso, nem houve edição. O que os ouvintes ouviram na Serra Mar Web Rádio foi a edição de 24 de maio, e não, ou de 25 de maio, como preferir, e não de 1 de junho. Portanto, aquela que ouviram foi, enfim, foi outra edição. E dizia eu então que, portanto, no dia 31 de maio, que era a edição no canal 1, portanto, não houve... Não tinha a mesma oportunidade. Por isso, trago aqui a minha homenagem aos mais novos. Falo com bastantes e deixem-me dizer-vos que tenho muitas esperanças com esta geração mais jovem. Ora, refletindo o que consigo, Snappy Snappy de 2003. Snappy Snappy de 2003. Ilona de 2003. Declan Goldbraith de 2008. E Ana Rita Prada 2010. 4 musiquinhas que espero que gostem. Vamos lá então às músicas. Primeiro, este pequenininho Snappy Snappy com Das Kleine Krokodil. Ich bin Snappy, das kleine Krokodil. Komm aus Ägypten, das liegt direkt am Nil. Zuerst lag ich in einem Ei. Dann Schnee. Schnapp, schnapp ich mich frei. Schnie, schna, schnappi, schnappi, schnappi, schnapp. Schnie, schna, schnappi, schnappi, schnappi, schnapp. Stampede. schnappi, schnapp. Schnie, schna, schnappi, schnappi, schnappi, schnapp. Ja, schnie, schna, schnappi, oh, ja. Schnappi, schnappi, schnapp. baixo agora. Não me neguem vossa estima, que os alcatruzes anora, quando choram, não andam sempre por cima. Rir da gente ninguém pode, se o azar nos amofina, pois se Deus não nos acode, não há roda que mais rode do que a roda da macina. Sorte é bom ou má, sabe-se lá, lá amanhã o que virá. Breve desfaz-se uma vida honrada e boa, ninguém sabe quando nasce, para que nasce uma pessoa. O preciso é ser-se forte, ter medo. Mas porque às vezes a sorte, como a morte, chega sempre tarde ou cedo. Ninguém foge ao seu destino, está guardado, pois por um condão divino, lá quem nasce é pequenino, para cumprir um grande fado. Sabe-se lá quando a sorte é boa, sabe-se lá nasce uma pessoa. Breve desfaz-se uma vida honrada e boa, ninguém sabe quando nasce, para que nasce uma pessoa. E já que estamos de volta depois de Ana Rita Prada com este Sabe-se Lá, agora vamos para um breve intervalo nesta edição do nosso Outros Caminhos, edição que vai para o ar às sextas no Canal 1 às 14h e aos sábados na Serra Mar Rádio às 19h. Vamos chegar com música vinda de Espanha agora, gente um bocadinho diferente. Marcela Morello, Tu Boca. Sergio Contreras traz-nos Mírame. Sergio Blas também nos canta Por um Café, Por um Geral. E Celia Cruz com Jarabe de Palo, o tema chama-se Ao Louco. Vamos por partes. Marcela Morello é um ícone, mas na Argentina e em outros países da América Latina, mas nem sequer é conhecida cá em Portugal. Quanto a Sergio Contreras, é um sucesso em Espanha, mas em Portugal passa despercebido praticamente. Só até hoje ouvi uma rádio local, a passar esta música. Foi uma rádio, que vou dizer que o nome já não existe, que era Lenda da Dor, já não existe, mas a rádio ouvi uma vez passar esta música. Sergio Contreras, Mírame. No tempo do Sol Música, Sergio Blas cantou muitas vezes para nós, Por um Café, Por um Head Out, em 1999, na mesma altura em que Celia Cruz, ainda viva, como é lógico, lançava o videoclipe com Jarabe de Palo, A Lo Loco. O tema também é de 90, aliás, este é até de 98. E marcou, enfim, um percurso já descendente da Celia Cruz, embora curiosamente aqui é o tema que eu mais me lembro. Mas vamos lá ver uma coisa, eu lembro-me deste tema, mas a Celia Cruz foi um ícone no mundo da música latina. Ela quando faleceu foi de facto uma perda brutal. Não há ainda hoje ninguém igual à Celia Cruz em termos de sucesso, tradição, porque ela tinha aquele sangue latino, aquela... é inexplicável. Enfim, bom, vamos ficar então com estes quatro temas, depois um breve intervalo, eu volto daqui a pouco para a segunda parte. Ah, já agora deixo-me dizer que o tema que vai abrir a segunda parte... eu não vou dizer. Só vou dizer que é uma música muito interessante e que também fez sucesso. 99, 98, 2000... Para terem uma ideia do sucesso que esta música fez, esteve nos tops franceses bem mais de um ano. Vamos à música então, mas isto é a música que vai abrir a segunda parte. A música que vai começar a fechar a primeira parte é de Marcela Morello. O tema chama-se Tu Boca. Entre tanta gente, cuando no te encuentro, paso todo el tiempo sin saber qué hacer. Y no existe nada, nada que conforme todos mis temores vuelven a crecer. Creo que es tu boca la que me domina, sin piedad y a prisa me hizo enloquecer, porque con tus besos y con tus palabras reviven mis ganas y salgo a vencer. Pero ¿qué tienes tú en mí?

casser la noix, voilà le genre de sentence que l'on nous apprend là-bas. Pour soigner la maladie, partager noix de cola. Cela veut dire dans les deux cas qu'Africa a besoin de toi. Tu dois connaître la savane sans passer par Papi Brossa. Et voir l'œil du griot lorsqu'il te raconte l'histoire. Les danses de village lors de la cérémonie, ainsi que les rites initiatiques qui viennent de loin l'infini. Lac, fleuve, Nil, Niger ou le Victoria. Allez, le bonbon du laçon jusqu'à la ville de Pretoria. Ne m'appelez pas Bamboula ou tête de granola. Je suis Tarzan, le civilisateur avec l'œil perçant. Il y a des idéaux, des couleurs et des sons qui sont plus beaux que dans les vidéos. Ayo, nouvelle idée, j'ai l'idée d'un alaba qui veut être comme les idéales. Parfois des conflits qui nous stressent, guerre civile inutile, peur sur le village et la ville. Population déplacée, c'est la peur qui crée l'exil. Des gosses sans école, qui ne font pas leurs leçons. Ils ne jouent plus aux soldats, car soldats ils le sont. C'est aberrant, c'est comme un laboratoire qui fait des expériences pour quantifier le désespoir. Mais je garde l'espoir quand j'entends en premier cas où ne pas baisser les bras, je le dis toujours au cas où quelqu'un écoute ce qu'il dégoûte ou écoute que les doutes. Et s'il montre la route, en août, j'amène des scouts. Aïe oh. Il y a des idéaux, des couleurs et des sons qui sont plus beaux que dans les vidéos. Aïe, nouvel idéal, j'ai vu des nanas là-bas qui veulent être comme des idéales. De regresso, ouvintes, depois destas musiquinhas que ouvimos, e especialmente esta última, que abriu então a segunda parte, a música de MC Solar, Hijo de África, uma música de facto que eu acho que é excelente em termos instrumentais, em tudo. MC Solar é um nome inconfundível também no mundo da música francesa, no hip hop e tudo mais. É, enfim, sem dúvida, também um dos grandes nomes da música francesa de todos os tempos, na minha opinião. Depois de Hijo de África, vamos continuar com mais música. Agora vamos dançar. Vamos dançar com Rainbow Country, a música de Bob Marley, com Funk Star Deluxe. Esta música foi uma música póstuma. Foi lançada em 99, depois de Sun Is Shining. E foi um sucesso tão grande que depois arranjaram outra música para fazer uma. Enfim, lançaram um outro tema. Aliás, Bob Marley lançou 3 singles em 99. Já que eu não estava há 18 anos, mas lançou 3 singles em 99. 3 temas póstumos, todos eles de sucesso. Sun Is Shining, este Rainbow Country e outro que cantou com Lauryn Hill. Aquilo que a tecnologia permite. Turn Your Lights Down Low, a música que não vamos ouvir, mas que já fez muito sucesso. Agora vamos ficar então com este Rainbow Country, música de Bob Marley com Funk Star Deluxe. Permite também os portugueses de Santa Maria com O Amor Está No Ar, Devil in Disguise de Cherubia, e por fim Irã Costa com Chora Me Diga. Algumas destas músicas são músicas de expressão portuguesa, como já aqui puderam conferir, e também são músicas um bocadinho mais para dançar. Mas se repararem, nenhuma delas é de topo. Agora reparem, como é que nenhuma delas sendo de topo, são todas elas, pronto, tirando esta primeira que faz mesmo de sucesso, mas as outras três nem por isso, e algumas até são recentes. Agora reparem como estas músicas têm também qualidade. Vale a pena ouvi-las. Podemos desfrutar muito bem destas músicas, mesmo não sendo singles. No caso do Santa Maria não é single. No caso do Encosta é. Por acaso do Santa Maria é o único que não é single. Mas de todas formas são outros dois singles que não chamaram assim muita atenção. O Encosta já não é aquilo que era. Portanto, enfim, pronto, já naquilo que era. Portanto, esta música não poderia ser uma das músicas topo do Irã Costa. Mas pronto, vamos à música então. Começamos esta sequência com Bob Marley e os Funk Star Deluxe. O tema chama-se Rainbow Country. Tu me vas a dar tu amor, lo sé. promise me you're not the devil in disguise. I really wanna be your angel tonight, cause it sure feels right. Please don't be the devil in disguise. Paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu... eu te falei. Não vai ser tão fácil assim você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor e agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora, me deixa de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Volta! Depois destes quatro temas, e há pouco sem querer confundir o ouvinte, é que a música de Cherubia, este Devil in Disguise, até foi um sucesso, por acaso até foi, e ainda maior do que Rainbow Countries. Estava a pensar em outra música, não sei agora, estava selecionando aqui a música, estava a pensar numa outra música, só vendo ela porque é que eu me apercebi. Mas ainda assim, reparem, é uma daquelas músicas que, ao contrário da música de Bob Marley, né, este Rainbow Countries, a música de Cherubim fez sucesso na altura, depois caiu no esquecimento. É. Isso acontece muitas vezes com outras músicas, não podem ficar todas para sempre no topo, não é? Alguma delas tem que cair. Ou algumas delas têm que cair. Isso aconteceu com esta música de Cherubim, Devil in Disguise. Pois é, mas ainda temos depois essa música de Irã Costa. Agora vamos ficar com outros quatro temas que nos vão prolongar a dança. Uma edição mais animada, até porque nós entramos esta semana, para quem não sabe, aliás, entramos na semana passada, em época balnear em todo o país. Ou seja, a partir de 1 de junho, já há nadadores salvadores das praias. Embora este verão vai ser um bocadinho... dizem que não vai haver verão, não é? Eu tenho visto o contrário até agora, mas então ainda não chegamos ao verão, também é verdade. Bom, United Nations com a música Out of Touch, a música que vocês estão a ouvir nesta edição do nosso Outros Caminhos, Pump It Up de Denzel, uma música que fez muito sucesso, que foi lançada num álbum que eu acho muito bem conhecido até, o álbum Summer Jam, e teve algumas edições. Essa música Summer Jam fez muito sucesso. Reparem, a música, não vamos aqui ouvi-la, mas só que eu estou dizendo sobre o álbum. A música foi lançada pela primeira vez em 99. Em 99 é que a música foi lançada. Em 2003, alguém se lembrou de fazer um remix daquilo, que teve tanto sucesso, e basicamente, eles acabaram por... foi um sucesso mundial aquilo. Aliás, e foi o primeiro grande sucesso que surgiu a partir da internet. A partir dos downloads ilegais, sabem? Na altura também já os havia. E esta música que nós vamos aqui ouvir, do Denzel, surgiu porque depois surgiu um álbum chamado Summer Jam, em que esta faixa também estava presente. Pump It Up, vamos conferi-la. Vamos também ficar com Check That, música dos Scooter, uma mítica banda de dance music da Alemanha, e que em 2003 lançaram este single. Foi depois de Hard Scooter, foi o maior sucesso depois desse, não é? Enfim, foi sem dúvida uma grande música e que nós aqui hoje vamos recordar. Vamos também ficar com What a Feeling Flash Dance, uma música que tem aqui um sample muito curioso, não vou dizer qual é que é para vocês descobrirem. É dos Global DJs. A música também fez muito sucesso em 2003, mas não aqui em Portugal. A música fez sucesso muito em países como a Alemanha e como a Holanda, que são ainda hoje líderes no que há dance music diz respeito. Mas depois acontece que também cá está, não é? se calhar nesses países, entanto, aqui em Portugal, do pouco sucesso que fizeram, já lá foi, não é? Não há nada aqui que relembre os Global DJs como este What a Feeling Flashdance. Vamos então ficar com estas quatro músicas e pronto, é assim que vamos seguindo, dançando no nosso programa Outros Caminhos. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. You've got to.

Paul DJs. Eu não disse? Aliás, eu acho que quem ouviu, quem prestou atenção ao título já tinha lá chegado, não é? A música que não é a versão original, mas é do... Como é que aquilo se chamava? Esta era a do... Não, a da Fame era outra. Mas acho que esta música participou numa série. Enfim, What a Feeling começou a música de Irene Cara, que ouvimos. Em português, a Irene Cara. Por acaso não sei quanto é que custava o disco, mas pelo sucesso devia ser realmente caro. Pronto, enfim, acontece. Global DJs com este What a Feeling Flashdance. Agora vamos para o meu intervalo. 30 Wish com Baby Bash. Vamos trazer a versão inglesa de Obsession, ou Obsession, não é? É uma música que fez muito sucesso pelos Aventura com a sua bachata. E agora vamos aqui ouvir então esta versão inglesa de 30 Wish com este não tão incontornável, os Baby Bash, com este Obsession, Obsession. Black Eyed Peas com Hey Mama, música que fez muito sucesso em 2004. E esta sim, agora é um bocadinho, é aquela parte em que vamos viajar um bocadinho mais por caminhos que nós já conhecemos. Coisas que nós já ouvimos com mais frequência e que já não nos são tão estranhas. Como já passou um bocadinho com aquela música do Denzel, não é? Vamos também ficar com Speedley e Lamidi. Siéntelo, música então que vamos conferir nesta edição. Uma música que também faz parte daquele álbum que eu falei, do Summer Jam, e que hoje vamos aqui recordar com alguma saudade. Eu pelo menos recordo com alguma saudade este álbum, que era uma coletânea e teve mais uma ou duas edições. Também teve o Winter Jam, mas pronto. O Summer Jam foi o que fez melhor, mais sucesso, não é? E pronto, vamos acabar então esta segunda parte com Turning My Own, a música. Já agora estou a conferir que acho que tem aqui um erro aqui no nome da música e já lhe vou dizer o nome correto da melodia. Exatamente. Turning My Own, assim está correto. Turning Me On, assim está correto. O nome da música então, Turning Me On, a música de Nina Sky. Esta não fez assim tanto sucesso. Houve outra que fez mais sucesso ainda. Não vamos recordá-la, vamos trazer esta. Eu gosto muito destas músicas, sabem? Porque elas marcaram uma diferença de alguma forma. Reparem, por exemplo, esta música do Speedley com a Lumidi, ou até outra dos Denzel, foram músicas que não foram propriamente de um género específico. Elas marcaram porque foram originais, não é porque fizessem parte de um género, elas marcaram porque foram originais. E nesse aspecto, por isso é que eu recordo com saudade deste álbum, porque nesse aspecto o álbum Summer Jam de facto tinha músicas muito originais. A própria Summer Jam era muito original na forma como foi feita, aquele remix, na forma como foi feito, era de facto muito original. Mas pronto, a vida é assim, não é? Os anos passam, já lá vão 10 desde que este disco foi lançado. E pronto, vamos aqui recordar então, como disse, mais uma dessas faixas e vamos fechar então com Nina Sky, Turning Me On. Recordando de forma sucinta, 30 Wish com Baby Bash, Obsession, Black Eyed Peas, Hey Mama, Speedley com Lumidi, este Siéntelo, e Nina Sky com Turning Me On. A terceira parte vai abrir com um rock do mais pesado e simultaneamente vamos ter também uma pausa para música clássica. Essa é uma terceira parte interessante, heterogénea e interessante por isso mesmo também, por ser heterogénea. Vamos à música então, para já, com Baby Bush e Third Wish. A música chama-se Obsession. Third Wish. Ou Obsession, como queira. Baby Bush, te quero mucho. Son las 5 en la mañana y no he dormido nada. Just thinking about your beauty got me crazy in the head. El insomnio es mi castigo, tu amor se mi alivio. Until you're in my arms, girl, I can handle what it's been. It's 5 o'clock in the morning, I can't get no sleep. When I think about your beauty, yeah, it makes me weak. I'll be restless at home without you there. Do things Let's impress the town a lotta. Grab the Gucci bag, oops, my mistake. You stunt that Prada, yada, yada, I'm saying, yada, I mean, yada, yada, holla. And I'm so proud to say one day I'll be your baby's father. Es amor, es amor. Te quiero mucho. Es una obsesión. It's an obsession. Es amor, es amor. Third wish. Es una obsesión. Kid make me really feel numb. I got a 1990 style and a 1990 crew. For everything I do just for you. I'm a little bit to old and a bigger bit to new. The true people know that the peace come through and never cease. We never die, no, we never deceive. We multiply like we mass Matisse. And then drop bombs cause you're shaking to the beat. The bomb bombers, the bass boom drummers. Now y'all know who we are. Y'all know we the stars. Steady rocking all of y'all's boulevards. And looking hard without bodyguards. I do what I can. Double U. L I am. And still I stand with still mic in hand. So come on, mama. Hey. Yes, you're the drummer. Hey, mama. This that beat that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah, we the blast, blast, and blast in that pajama. To shake your bum, mama. Hey, hey, hey, now, mama. Hey. This that beat that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah, we the blast, blast, and blast in that pajama. Wow. The big town stompers and big sound pumpers. The beats bump bumps all in your trunk trunkers. The girlies in the club got the plump lump lumpers. And when I'm making love, then my hip hump humps and never quits. No. I don't discriminate, I please chicks. No. Asian, Caucasian, black, I squeeze. Never. Cause we the showstoppers and the chief rockers, number one chief rockers. Y'all know who we are. Y'all know we the stars, steady rocking all of y'all's boulevard. How we rocking it, girl? With that bodyguard. She be funky from the cool BEP. Come on, take heed as we take the lead. So come on, papa, hey. Dance to the drummer. Hey, mama, this that beat that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah. We the blast, blast, and blast in the pajama. Huh. Shake your bum, mama. Hey, come hey, on hey, now, mama. Hey. This that beat that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah. We the blast, blast, and blast in the pajama. The city I've seen none. Hey shorty, I know you wanna party. The way your body looking make me really feel naughty. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake again. Off the Richter, off the Richter, off the Richter, off the Richter, off the Richter, off the Richter. Steady, are you ready? We the beat, beat crew, also the b-boy breakers, the boom bat maker and the party heavyweights. We break it on down for the mamas with the shakers. Come on, do it, do it, come on, do it. We the soul motivator, the mind stimulator. Tunes for the DJ, switch across fader. So get on the floor and move your body. All y'all ready to party? Pajama, so shake your bum, mama. Come on now, mama. Hey. It's that beat that make you groove, mama. Get on the floor and move your booty, mama. With a blast, master blast in the pajama. La la la la la. E agora, na sua antena web. Mi cuerpo junto al tuyo, solo siéntelo. No me hable, no me diga nada, siéntelo. Mi cuerpo junto al tuyo. Solo siéntelo, no hablo y no digo nada. Siéntelo, un beso de boca a boca. Percibe mi aroma, dile algo que provoca que te vuelva ya loca. Cuando estamos a solas los dos en la cama, y me cuentas tu mañana, siempre la que me ama. Boy, I know that I wanna feel your body tonight. All that shit that you're talking, no, it better be right. Boy, I know that I wanna feel your body tonight. All that shit that you're talking, no, it better be right. Leave me alone, leave me alone, leave me alone, leave me alone, leave me alone, leave me alone. Even more.

de volta, ouvintes, com esta música dos Rammstein, Living in America. A música que fez muito sucesso no ano 2003 na Alemanha e que teve assim um toque um bocadinho revolucionário, não é? Curiosamente, a Alemanha que conheceu um percurso ascendente de uma forma tal que não digo que a Alemanha tinha passado dos Estados Unidos, que não passou, mas é uma economia hoje bem mais emergente do que a dos Estados Unidos. Mas bom, economias à parte, vamos seguindo nesta emissão do nosso programa, Outros Caminhos, que, como já disse, passa no canal 1 às 6 às 14 horas, canal 1 da Rádio Interweb, e também na Serra Mar Web Rádio, aos sábados às 19 horas. Vão aqui para que possam conhecer estes e outros programas, os endereços do canal 1 da Antena Web é este, canal 1.radioantenaweb.info, da Serra Mar Web Rádio é este, www.serramar.org. É a rádio, então, que retransmite este espaço radiofónico de 3 horas de duração. Antes de passar à música clássica, vamos ficar com mais rock. Vamos ficar com um tema que eu acho fantástico. E enfim, agora de músicas que fizeram mais sucesso, vamos trazer um bocadinho. Eu gosto destas quatro músicas e vou partilhá-las consigo. Rage Against the Machine, Guerrilla Radio, uma música que cá está, é daquelas, esta é daquelas músicas que fez muito sucesso na altura, mas depois também ficou esquecida. Enfim, ficou no esquecimento. A música então dos Rants Again. Aliás, Grand Rage. Ai, vamos lá por partes. Nome do grupo: Rage Against the Machine. Nome da música: Guerrilla Radio. Os Foo Fighters vão descantar Learn to Fly. Os Bush Chemical Between Us. E por fim, uma musiquinha que também acho fantástica, dos Blink-182. É mais uma daquelas. Esta também fez muito sucesso na altura. Hoje em dia já poucos ouvem falar dos Blink-182 ou dos Blink-182, como prefiram. Sem dúvida uma grande banda, com grandes sucessos, e que nós aqui hoje vamos recordar. São os próximos 4 temas que vamos ouvir antes da obra clássica, como é lógico. sometime. What better place than here? What better time than now? Love so full I could send us always. and I want you to surrender all my feelings and goals today, and I want you to remember the power of children can amaze. I'll try not to complain. Baby, chemicals between us, the walls. Estamos de volta ouvintes, depois destas quatro musiquinhas. A última chama-se All the Small Things, a música Todas as Pequenas Coisas, dos Blink 182. Ficaram para trás Bush com Chemical Between Us, também a música dos Foo Fighters, Learn to Fly, e dos Rage Against the Machine, este Guerrilla Radio. Agora é tempo do nosso Allegro Maestoso, música de Frédéric Chopin. Um nome inconfundível e incontornável no mundo da música clássica. Ele foi um dos grandes nomes que compôs das mais enigmáticas obras de todos os tempos da música clássica. Ele, enfim, é elite, não é? O Beethoven, o Franz Liszt, o Schubert, enfim. Muitos nomes que fizeram sucesso. Há outros tantos. Vocês não têm ideia da dimensão que há de nomes de música clássica. É que agora nem tanto, mas mesmo assim ainda há bastantes. Mas há uns anos atrás, há uns séculos atrás, no caso, era a música, era o que se fazia, não é? Era a moda. Reparem como, entretanto, pronto, caiu. Aliás, só começou a cair lá para meados. Meados não digo, mas lá para. Sei lá. Sim, meados da segunda década. Porque até aí, muito que se levava era composições clássicas e coisas do género. Não, não, não pensei que não. Nós ouvimos os cilindros da altura e percebemos o que é que se gravava na altura, não é? Há tantos cilindros aí gravados e que muitos deles têm essa. Não é? Pronto, é daquelas coisas. Mas pronto. As modas passam e regressam, não é? Costuma-se dizer que é como as calças na boca de sino, não é? De vez em quando toca. E, ou seja, de vez em quando a moda que regressa. E, portanto, vamos esperar que um dia a música clássica volte a ter um maior esplendor. Pois é, vamos seguir então com este Allegro Maestoso, música, composição de Frédéric Chopin. São 20 minutinhos. Depois eu vou voltar para as despedidas, porque já estamos quase no final da nossa emissão do Outros Caminhos de hoje. Mas pronto, eu vou então para já despedir-me, por enquanto, e volto aqui alguns minutos para as despedidas definitivas desta emissão do Outros Caminhos. Vamos. Não vamos dançar. Não vamos dançar como eu disse. Vamos. Antes. Enfim, porque já dançamos muito hoje. Estive aqui a pensar nisso, já dançamos muito hoje. Vou trazer-lhe mais outros géneros musicais. Vamos recordar. Vamos acabar o Outros Caminhos a recordar. Músicas do final da década de 90. Mas bom, não vou prolongar mais. Vamos à música então, para já, este Allegro Maestoso de Frédéric Chopin. Thank you.

Pois é, ouvintes, já cá estamos, depois deste Allegro Maestoso de Frédéric Chopin. No final desta edição do Outros Caminhos, vamos agora ficar com músicas para recordar. Músicas que os ouvintes já não ouvem certamente há bastante tempo e que nós hoje aqui vamos voltar a trazer à nossa memória, à nossa e à vossa também. Os The Verve com The Bittersweet Symphony. É uma delas. Que grande música é esta que vamos aqui ouvir. Para ouvir também nesta edição um outro tema que os ouvintes, presumo eu, também já não ouvem há bastante tempo. A música fez igualmente bastante sucesso. Aliás, estas músicas que vamos aqui ouvir fizeram todas elas sucesso. A diferença é que, entretanto, por um ou por outro motivo, acabaram mesmo por cair. Esquecimento, quase, vou dizer assim. Daquelas músicas que realmente nós ouvimos e pronto, fica a saudade, não é? Bom, mas diziam então que nós vamos aqui conferir. Esta, ou seja, para além dessa música dos. Agora fugiu-me aqui o nome. Para além dos The Verve, exatamente. Para além de conferirmos esta música dos The Verve, vamos conferir uma outra que se intitula Paranoid Android. E esta é mítica, como já disse. É mais uma daquelas músicas que a gente ouvia e depois acabou por ficar no esquecimento. A música é dos Radiohead. Vamos depois ficar com Bop. E assim? Ed Hansen, esta música. Para fechar, vamos ficar com os The Cardigans, Love Fool. Quatro músicas que espero que gostem. O nosso Outros Caminhos fica mesmo por aqui. Eu quero enviar um grande abraço e agradecer de forma sincera pela sua companhia. Volto a encontrar-me consigo no Canal 1, na próxima sexta-feira, e na Serra Mar Rádio, no próximo sábado, às 19h. Fique bem, ouvinte. Tenha uma boa tarde ou uma boa noite. E até à próxima semana. down